Estabilizando o X-Ray, gol 1884. Estou ajudando no 86. É, 118.62, é isso? 1884? Queria desculpar, no 895. 1895, gol 1884, obrigado. Salvador, boa noite, Altan 3662, tem cidade de uniforme, passa na 70, parou no 50. Boa noite, 62, desce para 2000 pés, voa posição ITAP 1017. 2000 ITAP 1017, 3662. Abjet 6728, vai atingir 4000. 2000 pés, autorizado LS 1017. 2000, 1017, autorizado LS 1728. Alfa Juliette, parte 1 no 09, gol no 884. Alô, Salvador, gol 1-6-3, está sempre dando informe, autorização Brasília, nível 360. Pronto, 1-6-3. 1-6-3, Brasília, 360. já aperta a sua e fala assim, é a primeira para a direita, aí na nossa mão, você vai ter lento. Controle 120, décima 8, próxima de 4, passa a sua. Voo número 3, autorizado, nível 360 para Brasília, conforme a rota do plano de voo, decolou na pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Alepa. Controle 1208, transponder 5441, voo número 3. Voo número 3, saída da Silvestre, transição para você, Silvestre. Vai reportar para o nosso voo número 3. Chama a torre 118, 95 agora, 6728, completo com ela. boa noite, WebJet 6728, quebrou, cara. Alfa, embarcará. Controle Salvador, muito boa noite, China 6305, Santos, 208. 6310, desta 3010-1017. 3010-1017, como possível para aqui, TAP? Autorizado. TAP, China 6310. Meu 2 chama a torre, 18895. 18895? Afirmo. Obrigado, boa noite. Salvador, é o gol no 885. Autorizado nível 360 para Guarulhos, uniforme Zulu 16. Decorda dessa curva direita, Tael Leda Bridge. 208, controle 545 no transponder. Salve, Salvador, boa noite, Alta 3662. Você tem aviação, essa senhora, essa foi a internet. Alfa, 3662. Solo, voo no meio do 3, por estacionamento, posição 3. Posição 3, estacionamento 3. Autorizado, vai passar para o táxi, voo no meio do 3. Juliette 83662. Falei, vim interceptar, por sinal 6310. 2 mil pés em descida, 1017, livre LS. 6310. 2017, 6310. 1-3-1-0. Na torre 118-95-6390. 2-2 Esporte, moto no 4, informação Vitor, nível 3-0 para Juazeiro, para outra copa. Alô, Salvador, já 6-3-1-0, livrou na sua escuta. Não, foi para Juliette, eu já 6-3-1-0. 2017, azul 4077. Autorizado para Juazeiro, nível 350, primeira aerovia foi do Lu 19. Depois alta do plano. Juliette para o portão 06, 6310.